Dois velhinhos conversam no asilo. Oh, rapaz, eu vou falar pra você. Depois que eu fiquei velho, eu sofro de uma insônia. Oh, é falar pra você, compadre. Eu também sofria de insônia. Mas agora eu resolvi meus problemas. Mas como é que você sofreu os problemas? Ixi, Maria, você tá com câncer de pulmão, né? Eu não dormia, passava a noite inteira com insônia. Agora eu me masturbo toda noite antes de dormir, durmo que nem um anjo. Oxe, mas peraí. Você depois de velho ainda goza? Não, mas canso, né? Não acredito.